cantar. Sabe de tocar pra geração. A vida dele é bem por vento, faz viver. Ele vai além do impossível e da utopia. Tecnologia, tecnologia. A vida de quem vive e de quem vai nascer. O seu poder é soberano e não dá pra falar. Ele faz a terra flutuar e até girar. Ele agita o oceano, cria o vento, componentes a virar. Fiel, canta, você tá cantando, cadê? A semente vira, se transforma em pão. Faz o sol iluminar a terra e deixar. Ó, canta agora. Canta. Ele faz a lagarta do casulo não ser mais aquela. Transformando em borboleta branca ou amarela. Me dá asas e a vida me ensina a voar. Ele faz em qualquer maneira orgânica a transformação. Mesmo ainda que o feto seja um embrião. Ele define a aparência de como será. Ele conta os neurônios de uma mente humana. Ele multiplica células.